Cascavel Nova. O Cascavel coordenou direto com a defesa, existe a possibilidade? Direto Coral, Cascavel Nova. Coral, Cascavel. A sensora vai direto Galeão. É o nível 180, principalmente que a saída seria a saída Coral e não da Euleda, Cascavel Nova. Mantenha a Coral, agora de coordenação direta com a defesa para voar a direto de China, Cascavel Nova. O Salvador, bom 098, porta 1, não se vende detonamento. Autorizado, bom 098, chame táxi. Câmara para o táxi, bom 098. Cascavel Nono. Escuta. Permaneceu nos canais previstos. Grato por ti. Mono 098, para táxi 34 a bordo, 2 horas e 37 minutos. Está em de alfa, ponto espero no 0, torre 198, decimal 95, altímetro no 020, gol 1098. De alfa, ponto espero 295, torre 20, gol no 098. Salvador, boa noite, é o gol no 098, pode esperar no 0 pronto. 098, autorizado a linha decolar, pistão no 0, vento 120 graus com 12 nós. Decola no 0, gol no 098. Da Colas 48, controle 120, decimal 8, bom, boa noite. 208, ou 1098. Controle, bom dia, boa noite, gol 1098. 1098, contato radar, suba para o 370, sai da PUCA. Até o 370 na PUCA, gol 1098. Zipa 098, voe direto Zipa. Ok, autorizado Zipa da presente, voo no 098. Bono 098, chama Recife 2005, Alterna 2545, Bono 098. 2685, 2545 alternado, Bono 098, boa noite. Salvador, boa noite, está 3520, Isabel. São 3520, identifica, na Proa de Mari para interceptar a chegada a Mari, desça para o 050. Proa de Mari, 050, não tem que ser. Mari, o 3520. O 4216, você tem identificação autorizada a chegada Mari, desse motivo 050. Manari 050, autorizada, aqui o 4216, tudo bem. Pista para 2.000 pés, ajustando a 020, o TAM 3520. 3170, Smoke Dance, clear my arrival distance at level 060. Salvador, TAM 3520, autorizado, IVRLS, 10? IVRLS, qual é o seu localizador? TAM 3520. azul, capitão de Lua. Cidade de Atrás Mar e Atrás Azul. Quando é chegado o 42 no meio? No localizador, tá 3520. 3520 completa final torre 1895. 1895, boa noite, tá 3520. Salvador, boa noite, tá 3520, final 190. 520, altímetro no 020, chuva leve sobre o campo, reporte baixar travado. Reportará baixar travado, tá 3520. Está travado, tá? 3520. 520, autorizado pouso, pistão no zero, pistão molhada. O vento no 40 graus com 1 no 7 nós, 17 nós. Gente, autorizado pouso no zero, tá? 3520. Azul 42 no meia, desça para 2000 pés, ajuste 1020, calibre LS, reporta localizador. Afirmativo 2000 pés, com 1020, localizador. E alerta, e é coisa, será? Azul 42 no meia. 3170, distance flight level 050. Flight level. Two one seven zero, reduce to 2209. 520, solo 927, à direita, solo 21, decimal 9, boa noite. Direita 219, 3520, boa noite. Alô, Salvador, boa noite, o 3520, Lisão. 3520, boa noite, Alfa, Juliette, remota 1 no 4, pátio principal. Alfa, Juliette, remota 1 no 4, pátio principal, 3520. Sentry 170, descend 2016, it's 1020. 4-2 no meio estabilizado. Afirmativo, estabilizado, 4-2 no meio. Afirmativo, azul 4-2 no meio. 170, clear ILS final approach runway 10, spot 7. Metro no 020, o vento 1 no 30 graus, com 1 no 4 nós, 14 nós, informe, ficha molhada. Informativa, passa a gravar para a 412, não é? 3170 Tower 118.95. Have a day, 3170. No meia, solo 34, à direita, solo 21, decimal 9, boa noite. Salvador Tower, good morning, jump 3170. Salvador, bom dia, azul 42 no meia, deve ser Fox Track. 42 no meia, Alfa e Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, azul 42, tudo bem. The wind is 130 degrees with 12 knots and the runway is wet. Clear to land 10. Clear to land 10, 3170. Confirm runway is wet. Primitive, is wet. Thank you, 2170.